Tanta gente se diz conhecedor da raça humana. Uma banana pro divã do doutor bacana. Se tudo que eu quero é uma emoção, sim, que a razão não vale um vintém, não. Que bobagem querer ser alguém predestinado a viver na solidão. Tanta gente se diz autossuficiente, eu sou carente, quero sua proteção, menina. Tudo que eu quero é você, confissão. Dois pontos de amor, não entendo nada, não. Que bom, sei viver graças a Deus, convencido de que Deus criou um depois. Dois. É, eu topo tudo, eu vou fundo com você. Topo tudo, eu vou fundo com você. Até um papo mais sério, pra brilhar não tem segredo, não. Mas tem muito mistério, topo tudo, eu vou. Convencido de que Deus criou um depois do dois. Oh.